lá vem o triângulo que eu conheço bem. Polígono fechado que três lados tem. Calculo sua área que é pra ver depois. Base vezes altura divido por dois. Todo triângulo três alturas tem. Se não for dada altura determino também. É quando sai de um vértice um segmento até o lado oposto o seu prolongamento. Altura sempre forma ângulo reto com lado oposto ao vértice ou prolongamento. Acutângulo, retângulo e também obtusângulo é a classificação baseada no ângulo. Eu quero cantar, eu quero aprender. As áreas são fáceis, mas eu quero saber. Eu quero cantar, eu quero aprender. As áreas são fáceis, mas eu quero saber. O tal do quadrado, eu entendo bem. E que quatro lados iguais ele tem. Calculo sua área, que é um barato. Se eu multiplico lado por lado. Falo de trapézio, sua área também. Bases paralelas, eu sei que ele tem. Eu somo as bases, multiplico depois pela sua altura e divido por dois. O círculo é roda e não é rosquinha. E o raio que parte do centro ele tem. Calculo sua área e fico ligado que é pi vezes raio elevado ao quadrado. Eu quero cantar, eu quero aprender. As áreas são fáceis, mas eu quero saber. Eu quero cantar, eu quero aprender. As áreas são fáceis, mas eu quero saber. As áreas são fáceis, mas eu quero saber.